それがプライムバルダス。 Controle 108, decimal 8. Patrônia 208, voo 1, 2, 3, decimal 8. 208, bom dia. 223, você está puxando. Controle Salvador, bom dia, 04234. Para 390-4234. Gol 1092, controle Salvador, acende a estação, você vai ver chegada com mais de 1, para o meio de voo 050, ajuste a zona como 011. Secundária 126, 190. 4234, chamador 86, chamador 25, decimal 4, 5, secundário 126, decimal 8. Bravo, Vitorosca, autorizado TAG. Até a Tatu Papá, reporte para ingresso na pista no site. Pode finalizar. 3-2-2-3, decolado 2-9, chama o controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, 2-2-3, bom dia. Salvador, bom dia, passaria do 2-2-3. Passaram 2-2-3, passaram a dar na decolagem, que pode ser dar com 1, transfere o ar e passaram a ver de novo. 1-8-0. Obviar por 1, o nível 9-0, passaram 2-2-3, está livre da restrição do interior. Nível autorizado, nível 1-8-0. Passaram a nível lá, vai dar. Cancelada a restrição para 2-2-3, por isso está com sinal nível 1-4-0. Controle Salvador, essa investigação. Dois fazia chegada a ponto para o mesmo voo 050. Viu que eu tenho como 011. Passamento 223, operação para evitar tráfego, uma esquerda rua 240, limitar a zona de troco até o nível de voo 060, pode passar o nível de voo 060, autorizado com a direita elétrica. Agora é esquerda sua 230, passarei 2223. 2223, tráfego 2 horas, 1 segundo ilhas, 1 hora 10, passando o voo 055, depois para 2:10, Boeing 7785. Rumo 092, tráfego 2 horas, 1,4 milhas, rumo sudoeste, passando o 03. Passando 3 metros, conseguiu para mim o 1,40, alfa 33. Passarei 2223 ao projeto no final 140. Passarei 2223 autorizado, voar direto do telefone. Proa, até 4.6. Autorizado, decolagem, pistão na 7. O vento variável com 3 mais. Vai, quatro, sete, cinco, três, autorizado, aqui para 4.10. Aí está começando o zero no Olimpo 04, confirma a matrícula, seria o FAB 7204? Tá falando meu prazo, muito ótimo, contato na dama decolada, mantém a proa até 4.10, puxa no voo 4.20. Mantém a proa, o prazo muito ótimo, por exemplo, pra... Sistema agora todo, fundo, fundo 8, decimal, não. Mike Yankee X-Ray, turno 9, será solicitado o acoplamento do Finger. Boa, bom dia, voo 092. Bom dia, autorizado pouso, pistão zero, vento variável com 3 nós. Sim, baixou isso, tá bom. A direita, proa 230, no início, boa Alfa 2, 5 milhas. Thank you. seria Fox, ele sobe 1, 2, 1, 6, 1, 9. Então, mais essa estrutura, na pressão, então, 8, mais 5. Ulisses 04, utilizado na presença do elemento 022, mantém a posição na tela, deixando solo 121 nesse momento. Salvador, bom dia, Sideral 9978 no ILS, trem baixado checado. 09978, bom dia, número 01, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Número 09, aguarde autorização de pouso, 99978. Líder, pouso 90, 978. O curtida para 2.000 pés, o aviso permanece, autorizado e LFC, posso estabilizar. 8 Olympus 04. Siga a descida para 2-6, adicional 01, autorizado e eletro 6, posso estabilizar do 8 da cidade. Passando, o senhor dá um teste, mantém o Salvador, 10-1-1-10, reporta no farol da Banda Vá, Itapuã. Chama controle 120, decimal 80. Eu estou na forma de São José, mas tem a 1-6, com o Eduardo Ferreira, pode ser no farol da barra. Continua 135, na frequência 928, decimal 35, alternativa 25, decimal 1, bom. Vai passar com o